localizador, tá na 090. 090, chama turno no 8, decimal 95. Obrigado, boa noite. Boa noite, 9-0 no 0, no localizador. 0-0 no 0, autorizado pouso, piste no 0, 0-0-90 graus, 0-7. Autorizado pouso, piste no 0, tá 73 está livre, chama táxi. Livre, vai chamar pro táxi, tô no 173. Salvador, bom dia, DAN 9011, autorização CLO nível 360. DAN 9011, autorizado Galeão, rota conforme o plano de voo, nível 300, saída da El, Leda, Irume, decola da pistola 0, faz a decolagem curva à direita, funciona 5451, controle 120, decimal 8. 300, autorizado em alta do plano, decola da curva à direita, voz, El, Leda, Irume, 545, quando transponde, 208, controle 3901. São 9011, corrigimento corretíssimo, pronto para o pushback, está no meio. Tá 9-0-0 9-0-0, 3 Cogino 0 232, saindo do Zuma 1. 121, decimal 1, TAN 9090. 1173, como 181 a bordo, 4 horas e 21, alterando o Galeão para o táxi. Solo TAN 9090. 1973, autorizado, táxi direita, Índia até a ponte espera da pista no 0, quando lá atua, 1-8, decimal 9-5, QNH no 0, no 5. 1015, autorizado, direita, Índia, lá no ponte espera do 1-0, 2-9-5, atua, 1-1-7-3, obrigado, boa noite. Pode ir. TAM 9-0-1-0, autorizado, táxi, Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette, portão 04, TAM 9-0-1-0. Autorizando a linha de colar, pista no 0, vento 1100 graus 089. A livre, a linha de colar na 10, gol no 173. Afirmador, gol 1173. Afirma, da Golos, aos 39, show controle do 0-8, gol 1173. 08. Senhor Informador, bom dia, gol 1173. 1173. Contato radar na decolagem, siga para mesa de voo 360. Está autorizado voo direto, Leda. Está presente direto, Leda, sinalização 360, gol 1173. Poderia voar a posição Mótiva? 1173, eu vim diretamente ao centro Recife, frequência no 25 decimal 1 e altera no 33 decimal 9 e 5. Recebe no 25 1, 3, 0, 5, 1, bom dia, vou no 1, 7, 3. Bom dia. Canal 011, autorizado o táxi direito ainda até a ponte espera, quando lá estou vendo no 8, decimal 95, que nega 1095. Bom dia, autorizado, além da colapso no 0 ventos 100 graus 089. 3896, autorizada a chegada a mar e desça para 5 mil pés, QNH 1095. Nove zero no um, decolado 50, controle 20.8. 208, bom dia. 0901. Bom dia, 0901. 0901, contato radar de colagem, suba para o objetivo 300 via saída da EL. Da EL 300, 909. Bom dia, 0901, contato de teto direto, Lita. Lita, obrigado, 09. 091, chama o centro Recife, frequência 125 decimal 1, alterna na 33 decimal 95. 3351-3395, conta na chamada. 3819, desça para 2000 pés, autorizada a final do seu cliente, é posto estabilizado no localizador. 2000-3296, chamarei. Salvador 0901, última frequência, por favor, descendo. 3901, na primária 125, decimal 1. Obrigado. 3816. Positivamente Netuno, Neto, do sinal 95. Do 95. Bom dia, 3816, da Franco para embaixo. 3816, bom dia, autorizado, pouso, posto 0, 1900 graus, 109. Pega o pós, obrigado. Sola 07, livre à direita, táxi Alfa Juliette, remoto 1-2. Gente, Alfa Juliette, remoto 1-2, tá? Escuta o dano 3-2 no meio. Gol 1161 no pronto 40. Informação, essa não. 1161, autorizado Guarulhos, via peso 10 Taubaté, nível 360. Sai do dial Ilha da Morte, vai decolar da pista 10, faz a decolagem primeira curva direita. Transponder 5464, controle 120, décima 8. Autorizado Guarulhos, 360, vem para o segundo, 0 até Taubaté. Sai do dial Ilha da Morte, pista 10, curva direita. 4461, correto, pronto. 3601 no pronto 4. Então 3601, autorizado Congonhas, via peso 10 por base, após sair conforme rota. Voo 360, saída da El Leda Motiva, decola da pista 10, após a decolagem primeira curva à direita, aciona 5465, controle 120, decimal 8. Então 3601, correto, chama pronto.